Bom, primeiro o Sargento Chopin se apresentando. Boa noite a todos. Hoje, dia 25/9/2017, às 8 horas. Vamos fazer a solenidade do estagiário Agno Oliveira. Presentes na sala aí, soldado João Felipe, soldado Juliard Alves e soldado Kelvin Daniel. Bom, ô João, pode comentar um pouco sobre o Agno Oliveira aí, por gentileza? Microphone muted. Mesmo foi um excelente Mike, ele patrulhava bastante com a gente aí. E ele é uma pessoa boa, tem futuro no 17. Eu acho que ele merece ser promovido para soldado, que ele se dedica cada vez mais aí no 17. Microphone activated. Positivo, palavras do João. Ô, Kelvin, pode estar comentando, se apresentando, comentar um pouco aí sobre o Agno Oliveira. Microphone muted. Soldado Kelvin Daniel. Bom, sobre o Agno, não tenho nada a dizer. Como assim? Não é assim, não tenho nada de reclamação contra ele. Já fiz dois patrulhamentos com ele. E esses dois patrulhamentos foi hoje. Um bom Mike, excelente Mike, bom no X1, que tem o futuro aí na 17. Microphone activated. Positivo, Juliard, você teve alguma experiência aí? Patrulhou alguma coisa com o Agno aí? Pode estar comentando também. Microphone muted. Microphone activated. Juliard? Tá, deve estar. Pode ir. Microphone muted. Tá conseguindo me ouvir? Microphone positivo, activated. Positivo. É new, não tem informação. Nada de Microphone positivo muted. ou negativo pra falar do mesmo. É porque eu não patrulhei com ele. Microphone Positivo. activated. Então, o que eu tenho a falar do Agda, ele não chegou nenhuma reclamação. É, o único problema dele que eu tinha percebido, não sei se foi justificado, se foi ou não vi, era um pouco de inatividade aí no estágio, mas fora isso aí é um bom mic. Ó, eu vou passar um juramento aí, você se apresenta, se pode dar início ao juramento, Agda Oliveira. Microphone muted. Estagiário Agri Oliveira se apresentando aí aos demais. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui forem impostas. No decorrer do meu dia a dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui testemunham que possam chegar aonde eu cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos o 17º Batalhão de Polícia Militar. Microphone activated. Positivo, Agno. Safo. Agora o senhor tem 30 segundos aí para agradecer todo mundo que tiver que agradecer, todo mundo que te treinou, passou orientação, patrulhou com você. Tem 30 segundos aí. Microphone muted. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês me deram aí como estágio. Pretendo aí dar o melhor de mim aí, crescer, tentar crescer no batalhão. Ah, por falta da minha inatividade aí, foi porque eu justifiquei tava sem internet. Mas eu sempre que eu podia eu tava online aí. E só tenho a agradecer a todos aí, patrulhei com poucos aí, patrulhei com Kelvin aí, com Juan. Me ajudaram muito aí, e só tenho a agradecer. Microphone activated. Positivo, sanidade sinalizada.